como está agora. Capítulo 30. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Lucas 18, 22. Quando Henry Maxwell começou a falar para as pessoas que lotaram o salão da comunidade naquela noite, é difícil dizer se ele já havia estado diante de uma plateia como essa em toda a sua vida. É quase certo que não havia na cidade de Raymond pessoas tão diferentes. Nem mesmo no retângulo havia tantos homens e mulheres que estavam completamente fora do alcance da igreja, de toda influência religiosa e até mesmo de qualquer influência cristã. Sobre o que ele falou? Já havia decidido isso. Com a linguagem mais simples possível, mencionou alguns dos resultados da obediência ao compromisso que foi assumido em Raymond. Todo homem e toda mulher naquela plateia já havia ouvido falar de Jesus Cristo. Todos tinham alguma noção do caráter de Jesus, e por mais ressentidos que estivessem em relação às formas eclesiásticas do cristianismo ou ao sistema social, preservaram certa noção do que era justo e verdadeiro, e o pouco que alguns deles ainda retinham havia sido extraído dos ensinamentos do homem da Galileia. Assim, todos estavam interessados no que Maxwell dizia, o que Jesus faria. Ele começou a aplicar a pergunta ao problema social em geral. Logo depois de terminar a história de Raymond, a plateia permanecia respeitosamente atenta. Mais do que isso, demonstrava um interesse verdadeiro. Enquanto o Sr. Maxwell prosseguia, rostos por todo o salão se inclinavam para frente de uma maneira quase nunca vista nas reuniões da igreja ou em qualquer outro lugar, exceto entre os trabalhadores ou os moradores de rua, uma vez que estavam completamente agitados. O que Jesus faria? Suponha que esse fosse o lema, não apenas das igrejas, mas também dos homens de negócio, dos políticos, dos jornalistas, dos trabalhadores, das pessoas da sociedade. Quanto tempo levaria para esse padrão de conduta revolucionar o mundo? Qual era o principal problema com o mundo? Era sofrer de egoísmo. Ninguém que já tenha vivido conseguiu vencer o egoísmo como Jesus. Se os homens seguissem o exemplo dele, quaisquer que fossem os resultados, o mundo começaria a desfrutar de uma nova vida. Maxwell não sabia como era importante manter a atenção respeitosa daquele salão cheio de pessoas doentes e pecadoras. O bispo e o Dr. Bruce, sentados ali observando, vendo muitos rostos que representavam o desprezo pela fé, o ódio da ordem social, a desesperada limitação e o egoísmo, estavam maravilhados pelo fato de tão rapidamente, sob a influência da vida na comunidade, o processo de sensibilização já haver começado a atenuar a amargura dos corações, que haviam ficado assim por causa da negligência e da indiferença. E ainda assim, a despeito da demonstração externa de respeito ao orador, ninguém, nem mesmo o bispo, podia ter a menor ideia dos sentimentos envolvidos naquela sala naquela noite. Entre os que ouviram falar na reunião e responderam ao convite estavam 20 ou 30 homens desempregados que haviam passado pela comunidade naquela tarde, lido o anúncio da reunião e entrado por curiosidade e para escapar do frio e o vento que o leste trazia. Era uma noite muito fria e os bares estavam cheios. Entretanto, em todo o distrito, com mais de 30 mil pessoas, com exceção dos bares, a única porta aberta era a porta clara e pura dos cristãos da comunidade. Para onde iria um homem sem teto, sem trabalho, sem amigos, se não fosse para o bar? Era costume na comunidade que houvesse uma discussão livre após qualquer reunião aberta desse tipo. E quando o Sr. Maxwell terminou e se sentou, o bispo que dirigia a reunião naquela noite levantou-se e declarou: qualquer pessoa no salão tinha liberdade para fazer perguntas, expressar seus sentimentos ou declarar suas convicções, sempre dando a entender que quem participasse dessa forma deveria observar as regras simples que regiam órgãos parlamentares e obedecer ao limite de 3 minutos, que, de comum acordo, seria cedido a cada pessoa, por causa do grande número de presentes. No mesmo instante, vários homens que haviam participado de reuniões anteriores desse tipo exclamaram: apoiado. O bispo sentou-se e logo em seguida um homem quase no meio do salão levantou-se e começou a falar. Eu quero dizer que vivi de perto o que o Sr. Maxwell relatou esta noite. Eu conhecia Jack Manning, o rapaz sobre quem ele falou e que morreu na casa dele. Trabalhei com ele em uma gráfica na Filadélfia por 2 anos. Jack era um bom rapaz. Ele me emprestou 5 dólares uma vez quando eu estava passando dificuldades e nunca tive a chance de devolvê-los. Ele se mudou para Nova York por causa de uma troca na administração da empresa que levou à sua demissão e eu nunca mais o vi. Quando chegaram as máquinas de linotipo, eu fui um dos que também perderam o emprego, assim como havia acontecido com ele. Desde aquela época, passo a maior parte do tempo desempregado. Dizem que as invenções são boas. Nem sempre concordo com isso, mas acho que o problema sou eu. Pensar assim é natural quando se perde um emprego estável para uma máquina. Sobre esse cristianismo do qual ele fala, tudo bem. Mas eu nunca espero ver tais sacrifícios por parte do povo da igreja. Até onde sei, os cristãos são tão egoístas e tão gananciosos por dinheiro e sucesso no mundo quanto qualquer outro. Eu tiraria dessa lista o bispo e o Dr. Bruce e alguns outros. Mas nunca vi muita diferença entre as pessoas do mundo, como são chamadas, e os membros da igreja quando o assunto é fazer negócios e ganhar dinheiro. São todos farinha do mesmo saco. Gritos do tipo: É isso mesmo, você está certo, com certeza, interromperam o homem. E no instante em que ele se sentou, dois, que haviam acabado de se sentar no chão, antes dele parar de falar, se levantaram e começaram a falar ao mesmo tempo. O bispo pediu ordem e mostrou qual dos dois deveria voltar a se sentar no chão. O homem, que permaneceu em pé, começou a falar de modo atencioso. Essa é a primeira vez que venho aqui e pode ser a última. A verdade é que já estou quase acabado. Perambulei por esta cidade atrás de um emprego até ficar doente. Há muitos na mesma situação. Se não tiver problema, eu gostaria de fazer uma pergunta ao ministro. Acho que é justo, posso? É o Sr. Maxwell que vai dizer se pode, disse o bispo. Com certeza, respondeu o Sr. Maxwell rapidamente, mas não posso garantir que a minha resposta deixará o senhor satisfeito. A minha pergunta é o seguinte: o homem se inclinou para a frente e estendeu um dos braços, exibindo uma força impressionante que era natural de sua condição como ser humano. Eu quero saber o que Jesus faria no meu caso. Faz 2 meses que não trabalho, tenho esposa e 3 filhos, eu os amo como se fossem a minha própria vida. Tenho vivido como um dinheirinho que economizei nos meus últimos empregos. Sou carpinteiro por profissão e já tentei de todo jeito conseguir emprego. O senhor disse que devemos seguir o lema: O que Jesus faria? O que ele faria se estivesse desempregado como eu? Não posso fingir ser outra pessoa para poder fazer a pergunta. Eu quero trabalhar. Daria tudo para chegar cansado depois de 10 horas de trabalho por dia, como fazia antes. Eu tenho culpa de não conseguir trabalho sozinho. Preciso viver, a minha esposa e os meus filhos também. Mas como? O que Jesus faria? O senhor diz que é a pergunta que devemos fazer. O senhor Maxwell ficou sentado ali, olhando para o grande mar de rostos voltado para sua direção. E nenhuma resposta à pergunta desse homem parecia possível nesse momento. Ó Deus, orou em seu coração. Esta é uma pergunta que traz à tona todo o problema social, com todas as suas complicações causadas por erros humanos e sua condição diária a todo o desejo de Deus para o bem-estar do ser humano. Existe condição mais terrível para um homem saudável, capaz e afoito para trabalhar, sem meios de se sustentar honestamente, senão por meio do trabalho, do que não conseguir nada para fazer e ficar sujeito a uma dessas condições, mendigar, depender de caridade de amigos e de estranhos, suicidar-se ou morrer de fome? O que Jesus faria? Era uma pergunta justa para o homem fazer. Era a única que ele podia fazer, supondo que fosse um discípulo de Jesus. Mas que pergunta complicada para alguém responder sob tais circunstâncias. Henry Maxwell refletia sobre tudo isso e muitas outras questões. Todos os outros pensavam na mesma coisa. O bispo ficou sentado ali com um olhar tão austero e triste que não era difícil perceber como a pergunta o havia comovido. O Dr. Bruce ficou cabisbaixo. Desde que assumiu o compromisso e deixou sua igreja para participar da comunidade, o problema humano nunca lhe pareceu tão trágico. O que Jesus faria? Era uma questão terrível, e ainda assim o homem permanecia lá, alto, magro, esquálido, com o braço estendido em um apelo que se tornava mais significativo a cada segundo. Finalmente, o Sr. Maxwell perguntou: há algum homem aqui que seja um discípulo cristão, que tenha estado na mesma condição e tentado fazer o que Jesus faria? Se sim, esse homem pode responder a essa pergunta melhor que eu. Fez-se um silêncio momentâneo e, em seguida, um homem, quase na frente do salão, levantou-se devagar. Era um idoso e a mão que ele usou para se apoiar no encosto do banco à sua frente tremia enquanto falava. Eu acho que posso dizer com certeza que muitas vezes estive exatamente nessa condição e sempre tentei agir como cristão sob todas as circunstâncias. Não sei se sempre me fiz a pergunta o que Jesus faria quando estive desempregado, mas sei que tentei ser discípulo de Cristo o tempo todo. Sim, continuou com um sorriso triste, que era mais comovente para o bispo e para o Sr. Maxwell do que o desespero desgostoso do homem mais jovem. Sim, eu mendiguei, procurei instituições de caridade, fiz de tudo enquanto estive desempregado, exceto roubar e mentir, para conseguir comida e algo para me aquecer. Não sei se Jesus teria feito algumas das coisas que fui obrigado a fazer para sobreviver. Mas sei que nunca fiz conscientemente algo errado quando estava desempregado. Às vezes, acho que ele teria passado fome antes de mendigar, não sei. A voz do homem tremia e ele olhava em volta com timidez. O silêncio se seguiu, interrompido pela voz forte de um homem grande, cabelos pretos e barba comprida, sentado a três bancos do bispo. No momento em que começou a falar, quase todos no salão se inclinaram para frente com interesse. O que havia feito a pergunta, o que Jesus faria no meu caso, sentou-se devagar e sussurrou para o homem ao seu lado. Quem é esse homem? É Carson, o líder socialista. Agora se prepare para ouvir algo interessante. Para mim, isso tudo é bobagem, começou Carson, enquanto a barba comprida e crespa tremia por causa da profunda raiva que sentia. Todo o nosso sistema está falido. O que chamamos de civilização está podre. Não adianta tentar esconder ou encobrir isso. Vivemos em uma época em que as relações comerciais nas empresas e a ganância capitalista simplesmente implicam a morte de milhares de homens, mulheres e crianças inocentes. Eu agradeço a Deus, se é que existe um Deus, o que duvido muito, por pelo menos eu nunca ter tido coragem de me casar e formar uma família. Família, uma coisa do inferno. Existe algo pior do que isso, pelo que esse homem e seus três filhos estão passando neste momento? E ele é apenas um entre milhares. E mais, esta cidade e todas as outras cidades grandes deste país têm milhares de cristãos professos que vivem no luxo e no conforto. Vão à igreja aos domingos, cantam seus hinos em que dizem que vão entregar tudo a Jesus, carregar a cruz, segui-lo até o fim e ser salvos. Não digo que não haja gente boa no meio deles, mas garanto que se o ministro que nos falou nesta noite fosse a qualquer uma dessas igrejas aristocráticas que eu poderia citar e propusesse aos membros que aceitassem esse compromisso, como que ele mencionou aqui, ele veria a rapidez com que as pessoas ririam dele, chamando de tolo, pirado ou fanático. Ah, não, essa não é a solução, isso nunca leva a nada. Temos que começar do zero, partindo do governo. A estrutura toda precisa ser reconstruída. Não espero que uma reforma que valha algo venha das igrejas. Elas não estão do lado do povo. Estão do lado dos aristocratas, dos homens do dinheiro. Empresas e monopólios têm seus melhores indivíduos dentro das igrejas. Os pastores, como uma classe, são escravos deles. Nós precisamos de um sistema que tenha como base comum o socialismo, alicerçado nos direitos das pessoas comuns. Carson evidentemente se esqueceu da regra dos 3 minutos e estava iniciando um discurso frequente que, de acordo com a plateia, que já estava familiarizada com ele, levaria pelo menos 1 hora, quando o homem logo atrás dele puxou para baixo sem cerimônia e se levantou. Carson ficou contrariado a princípio e ameaçou causar um pequeno tumulto, mas o bispo fez que se lembrasse da regra, e ele cedeu, murmurando várias coisas no meio daquela barba, enquanto o próximo orador iniciava seu discurso enérgico e agradável, defendendo a importância de um imposto único como a solução para todos os males sociais. Ele foi seguido por um homem que fez um ataque voraz às igrejas e aos pastores e declarou que os dois grandes obstáculos para a verdadeira reforma social eram os tribunais e as máquinas eclesiásticas. Quando se sentou, um homem que tinha todos os sinais de um trabalhador de rua levantou-se abruptamente e despejou uma enxurrada de insultos sobre empresas, sobretudo as ferroviárias. Assim que seu tempo acabou, um sujeito grande e musculoso, que se apresentou como ferreiro por profissão, pediu a palavra e afirmou que a solução para os problemas sociais era o sindicalismo. Os sindicatos, disse ele, garantiriam o avanço da classe trabalhadora mais do que qualquer outra coisa. O próximo a falar esforçou-se para dar alguns motivos pelos quais tantas pessoas estavam desempregadas e condenou as inovações tecnológicas, considerando as coisas do diabo. Foi aplaudido com grande entusiasmo pelos demais. Finalmente, o bispo encerrou o tempo em que as pessoas tinham para se manifestar e pediu a Rachel que cantasse. Rachel Winslow havia se tornado uma cristã muito forte, madura e humilde durante aquele ano maravilhoso em Raymond, desde o domingo em que havia assumido o compromisso de fazer o que Jesus faria. Seu grande talento para música foi totalmente consagrado ao serviço do Mestre. Quando começou a cantar naquela reunião na comunidade, ela nunca havia orado com tanta fé para que a sua voz surtisse efeito. A voz que ela agora considerava ser a do Mestre, para ser usada por ele. Com certeza, sua oração estava sendo respondida enquanto ela cantava. Dizia o hino que ela havia escolhido: Ouve a voz divina clama. Quem deseja trabalhar? Mais uma vez, Henry Maxwell, ali sentado, lembrou-se de sua primeira noite na tenda do retângulo, quando Rachel cantou e as pessoas ficaram em silêncio. O efeito foi o mesmo. Que poder maravilhoso exerce sempre uma boa voz consagrada ao serviço do Mestre. A grande habilidade natural de Rachel poderia tê-la transformada em uma das cantoras de ópera mais famosas da época, com certeza. As pessoas ali nunca haviam ouvido uma melodia como essa. Como era possível? As pessoas da rua que entravam no salão sentavam-se hipnotizadas por uma voz que lá no mundo, como dizia o bispo, nunca poderia ser ouvida por gente comum, pois quem a agenciava cobraria muito bem por esse privilégio. A música fluía pelo salão de forma tão livre e agradável que era como se fosse uma prévia da própria salvação. Corsen ergueu o rosto grande com a barba negra e começou a absorver a música com o profundo amor que era típico de sua nacionalidade. E lágrimas escorriam e reluziam quando chegavam à barba, enquanto seu rosto se suavizava e se tornava quase nobre. O homem desempregado, que queria saber o que Jesus faria em seu lugar, permaneceu sentado com a mão suja apoiada no encosto do banco à sua frente, a boca um pouco aberta e sua grande tragédia esquecida por um instante. A música, enquanto durou, serviu de alimento, trabalho e calor, comunhão com a esposa e os filhos mais uma vez. O homem que se havia pronunciado de maneira tão impetuosa contra as igrejas e os pastores sentou-se com a cabeça erguida, com uma fria resistência a princípio, como se relutasse em ser apresentado a qualquer coisa que estivesse, ainda que remotamente, ligada à igreja ou às suas formas de adoração. Entretanto, aos poucos, foi cedendo ao poder que estava dominando o coração de todas as pessoas naquele salão e logo expressou um olhar triste de ponderação. Enquanto Rachel cantava, o bispo disse naquela noite que se o mundo da humanidade pecadora, doente, depravada e perdida pudesse ouvir a pregação do Evangelho nas vozes de sopranos consagradas e de tenores, contraltos e baixos profissionais, ele acreditava que isso aceleraria a vinda do reino mais do que qualquer outra força. Por quê? Ah, porque, clamava em seu coração enquanto ouvia o hino. Porque o grande tesouro do mundo, que é a música, está tão distante dos pobres, pois aqueles que possuem tanto talento na voz ou nas mãos, que são capazes de expressar as melodias mais divinas, Muitas vezes usam esse dom como algo para ganhar dinheiro. Não haverá mártires entre os mais talentosos deste mundo. Esse grande dom, tal como os outros, não poderá ser doado. E Henry Maxwell, mais uma vez, como antes, lembrou-se daquela outra plateia no retângulo, com o desejo crescente de uma maior propagação do novo conceito de discipulado. O que ele havia visto e ouvido na comunidade confirmava ainda mais a sua ideia de que o problema da cidade seria resolvido se os cristãos seguissem Jesus como ele havia ordenado. Mas o que fazer com essa grande quantidade de pessoas negligenciadas e pecadoras? O tipo de humanidade que o Salvador veio para resgatar com todos os seus erros, insuficiências, misérias e falta de esperança, apesar de toda a sua amargura em relação à igreja. Era isso o que mais o afligia. A igreja estava tão longe do Mestre que as pessoas já não o encontravam na própria igreja. Era verdade que a igreja havia perdido seu poder de influenciar o tipo de pessoas que nos primeiros séculos do cristianismo alcançara aos milhares. Até que ponto era verdade o que o líder socialista havia dito sobre não esperar que viessem da igreja a reforma ou a redenção por causa do egoísmo, do isolamento e da aristocracia de seus membros? Ele estava cada vez mais impressionado com a terrível verdade de que aquele grupo relativamente pequeno de pessoas naquele salão, agora em silêncio, havia um tempo por causa da voz de Rachel, representava milhares de outras como elas, para quem uma igreja e um pastor representavam menos do que um bar ou uma cervejaria como fonte de conforto ou felicidade. Tinha de ser assim? Se todos os membros da igreja estivessem fazendo o que Jesus faria, o exército de pessoas pelas ruas à procura de emprego ainda seria uma realidade, com centenas delas amaldiçoando a igreja e outras milhares encontrando nos bares o seu melhor amigo. Até que ponto os cristãos eram responsáveis por esse problema humano que estava tão bem representado nessa reunião? Será que as igrejas das cidades grandes em geral se recusariam a seguir os passos de Jesus tão de perto, a ponto de sofrer, de fato, sofrer por amor a Ele? Henry Maxwell continuou a fazer essas perguntas mesmo após Rachel ter terminado de cantar e a reunião ter chegado ao fim, depois de uma confraternização que foi bem informal. Continuou com essas perguntas enquanto o pequeno grupo de residentes e os visitantes de Raymond estavam fazendo um culto devocional, como era costume na comunidade. E continuou com elas durante uma reunião com o bispo e o Dr. Bruce, que durou até 1 hora da manhã. E continuou enquanto se punha de joelhos mais uma vez antes de dormir e abria seu coração em uma súplica por um batismo espiritual como nunca se viu nas igrejas dos Estados Unidos. Foi a primeira coisa que pensou pela manhã e durante o dia, enquanto percorria o distrito da comunidade e observava as pessoas levando uma vida tão afastada da vida abundante. Os membros da igreja, os cristãos, não apenas das igrejas de Chicago, mas por todo o país, se recusariam a seguir os passos de Jesus, se para isso fosse necessário de fato tomar a cruz e segui-lo. Essa era a pergunta que nunca deixava de exigir uma resposta.